660, decola da 10 com curva à direita, no perfil de saída da El, Leda Motiva, intercepta peso Luna 0, até com o Bravo X. Aciona 5553, controle 1, 19.35. Autorizado para Guarulhos, 360, pista 10, decola com curva à direita da El, Leda Motiva. O Pesulo 10, Taubaté, 553, o transponder 035, o controle é o gol 9, é o 2043. Correto, gol 2043, a porta pronto para o estacionamento. Estamos nessa, gol 243. Salve, Salvador, boa noite, está 3858 na Alfa, tá? Está 3858, muito boa noite, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, obrigado. posição número 8. Autorizado, gol 2043, aponta ataque. Reportar ao ataque. Salvador, muito boa noite, seu chinar 63 anunciado, tá agora, fui aliás. 6310, qual contato visual, cheque trem livre, pouso 90, Zantuna 20 graus com 89. 63 anunciado, livre pouso, qual é o mesmo? 120 com 8, 120 graus com 89. Muito obrigado, 63 anunciado. voo 2043. 2043, a linha, eu mantenho pistão no zero, boa noite. Aqui mantém, boa noite. Zero da Ucha no sala 05, livre direita, Ana da Ucha, Ana da Ucha, Ana da Ucha, Ana da Ucha. Decolou 07, controle 119, decimal 35. Não, 35, 2043, obrigado. Baixado travado, continua a aproximação, altímetro 1.013, vento na 30 graus com 7 metros. Para passar travado, gol no 09.013. 0 com curva direita, no perfil de saída da El, Leda, Irumi, para interceptar B9857, até Mouso. Funciona 5574, controle 119.35. 10-3-0 autorizado, comando Rocha, até novembro 857, decolada 10, curva direita, Dael, Leda, Irume, 5574 responder, controle 1935, gol 1973. Correto, 1973, a contenção do portão 4. Reportar, obrigado. 2096, baixar e travado? Afirmo, baixar travado com 1096. Tem livre pouso, pistão 0, vento 140 graus, 79. Livre pouso, pistão 0, com 1096. 73, pushback, acionamento posição 4. Autorizado, Golo 973, reporta táxi. Autorizado, reporta táxi, Golo 973. Está com 74 a bordo, com a mesma 4 horas e 10, alternada Brasília. Confirmando, 074 a bordo? Está com 074, afirmativo. À direita, vindo até o ponto de espera da 10, no ponto de espera do 1895, ajuste na 013, do 1973. Afirmativo na Índia, torre 1895, boa noite, do 1973, 2013. Salvador, boa noite, localizador 58, autorização 350, Fortaleza, Papa Costa. Fortaleza 58, boa noite, formação em curso Quebec, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Fortaleza, nível 350, decola da 10 com curva à esquerda, no perfil de saída Momo, transição Frontier. Intercepta para Isolu 19, Bangu, Apu, após direto Fortaleza. Aciona 5005, controle 1, 19, decimal 35. Fortaleza, 350, vem após Isolu 19, Bangu, Abucu, Fortaleza. Decola, sai da bomba, curva esquerda, frontinha. 5005, 935. Como transição frontinha a saída? Bom, frutinho. 18, 158, reporta pronto para o estacionamento no portão 2. Vamos lá. Boa, boa noite, eu chamei a 63, 11 horas, cliente da Quebec. Fazer a formação Quebec, autorizado Recife, nível 350, decola da 10 com curva esquerda no perfil de saída Puca, Jamucaju, via Pedulo 17, segue conforme rota do plano. Aciona 5002, controle 119, decimal 35. Decola 350 autorizado, perfil da saída Jamo, Puca, Jamo, Caju, decola pista 10 com esquerda após, transponda 5002, controle de saída 119, 35. P310, primeira do dia, Pedro Luna, correto, Pedro Luna 7. Contejamento correto, reporta pronto para o estacionamento, 6310. Pronto para o grato. Fazendo a escuta da torre. Contato visual, chefe treino e grupo 7, junto 120 graus com 7 mais. Treino de pouso, baixar travado, tem livre pouso, 7 vai para o 190. boa noite. 0993, muito boa noite. Informação em curso, Quebec, pronto, cópia. Autorizado com fins, nível 360. Decola da 10 com curva à direita no perfil de saída Arbor. Após posição elefa para interceptar o pêndulo 21, segue conforme rota do plano. Aciona 5577, controle 119.35. 360, vamos sair no perfil Arbor Elefa. Pela curva à direita, decolando a pista BR, vai ser acertado o Zulu 21. Rota do curso de voo para confiança. 5577, 5577, transponder. 5577. Reto 9973, da porta pronto, parte 3. Rodando com a equipe de solo, chama táxi 9973. Salvador, boa noite. Então, 3662, passando em Serra Baixada, chegando. 3662, estamos em contato visual, tem livre pouso, pistão na 0, Antuna 4, 0 graus, com 7 nós. Livre pouso, 9 a 0, 3662. Aguarda 3858, só para confirmar, perfil de saída Momo, código frutivo. Como confirma somente pro AB, por gentileza. Dois a bordo, ciente, livre taxa até o ponto de espera da 1-0, via pátio 1 e Inja. No ponto de espera, torre 1-1-895, ajuste 1-0 no 3, bom voo 9973. Não. A 2 no solo aos 37, livre direita na 2, zona 2, 9, 9. Direita 2, 9, 3, 6, menos. Reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Sam 3858, portão 2 autorizado, reporta ataque. Autorizado, 3858.